revolução! Basta todo espetáculo cruel, todo sacrifício animal é aplaudido. É um atitude de matança desumana que todos viram como arte e diversão. Nos espera! Nos espera! Nos espera! Que o cara de som tá por aí pra dar mais um retorno pra bateria. Edson! Fala contra a intolerância nazista, os skinheads. abra o olho, não sejam cegos. Sobre tudo que o homem faz para destruir.